amor é pra todo que crê. Eu aprendi que é simples viver. Amar alguém, ler a palavra, transformar o mundo nessa minha caminhada. Glorificar ao Pai, Criador poderoso, ser um servo de Deus, amigo de todos. Jesus nos chamou para sermos diferentes, dia a dia testemunhar. Diante dos homens, que sua luz esteja em mim, ser desbravador é simples assim. Ser desbravador é simples assim.